de Dais Oliveira, Jesus vai descer com seus santos e seus anjos e muito poder. Venha socorro de Israel com a sua glória, destruir o anticristo e nos dar vitória. Vai julgar as nações como ele tinha predito, separar os cristãos exterminando o anticristo. Lá no monte vai ser julgado todas as nações. Nesse dia vai ser triste as separações. É o julgamento do Senhor, mano, tá ligado? Lado a lado com Jesus Cristo advogado. Há 7 anos atrás a porta da graça fechou. Agora é você e seu pecado e o meu Senhor. Vai te julgar da mesma forma que você julgou. O falso profeta e o anticristo vão ser lançados no lago de fogo pelos anjos pra ser queimado. A justiça tardou, mas jamais falhou. Adorado seja o meu Senhor, a quem dedico honra, glória e meu louvor. Adorado seja o meu Senhor. O meu Senhor é justiça, não é só amor. O meu Senhor é justiça, ele não é só amor, só amor. Ele também é justiça, ele não é só amor, só amor. Adorado seja o meu Senhor, a quem dedico honra, glória e meu louvor. Adorado seja o meu Senhor. O meu Senhor é justiça, não é só amor. O meu Senhor é justiça, ele não é só amor, só amor. Ele também é justiça, ele não é só amor, só amor. No Monte Dais Oliveira vai ser um grande tribunal. Nós vamos ver Jesus Cristo triunfar sobre o mal. Diante de Jesus Cristo as nações vão ser julgadas, exterminadas. Por quê? Foi corrompido pelo pecado e as seduções das riquezas. Foi corrompido pelas prostitutas e as bebidas na mesa. Foi corrompido por esse mundo e por Satanás. Não acreditou em Jesus Cristo? Eu só lamento, não adianta mais. Mulheres adultas e prostitutas que gritavam e choravam. Não adianta, choro nem lágrima, quando deveria chorar. Vocês foram enganadas. O Senhor é Deus de palavra, sua palavra é um tiro. O Senhor vai querer saber o que ainda resta do trigo. Vai separar o cristão como separa as ovelhas dos bodes. Não adianta chorar, nem fazer oração lá pra cima. A escolha é santa, separação divina. Adorado seja o meu Senhor, a quem dedico honra, glória e meu louvor. Adorado seja o meu Senhor. O meu Senhor é justiça, não é só amor. O meu Senhor é justiça, ele não é só amor, só amor. Ele também é justiça, ele não é só amor, só amor. Adorado seja o meu Senhor, a quem dedico honra, glória e meu louvor. Adorado seja o meu Senhor. O meu Senhor é justiça, não é só amor. O meu Senhor é justiça, ele não é só amor, só amor. Ele também é justiça, ele não é só amor, só amor. Se examine maluco, se está sendo enganado. Se você está, procure o advogado. Ele é Jesus, o meu aliado. Mais uma mãe que chora, é mais um que atira, é mais um que cai na mira de um revólver. Aposente o cano, aposente o gatilho, mano, não queira mais viver no engano. Adorado seja o meu Senhor, a quem dedico honra, glória e meu louvor. Adorado seja o meu Senhor. O meu Senhor é justiça, não é só amor. O meu Senhor é justiça, ele não é só amor, só amor. Ele também é justiça, ele não é só amor, só amor.